Escolhes tu ou escolho eu? Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Com Carlos Bonaparte e Nuno Miguel, escolhes tu ou escolho eu? Já estamos lá, não estamos? Jesus Maria José! Afinal, não. Mas que locutora é que bom que pode sem vergonha ser esse programa de rádio? Oh, minha mãe, deixa lá, locutor tem problema de cabeça, não sabe não. É isso aí, paiinho. O Carlos não sabe o que fala, não. Bem, agora eu tô indo. Porque eu vou com Lindinalva, minha noiva. Mas não, minha noiva agora é Malvina. Quem é minha noiva mesmo, meu pai? Oh, é isso aí, Berto. Mostre sua macheza, mostre que é meu filho. Mostre que não é invertido, não. Alguém chama por mim. Eu acho que não estamos no ar, mas se estivermos no ar, desculpa lá qualquer coisinha. Mas eu estou mesmo em crer, olhando assim para o gráfico, eu estou mesmo em crer que nós ainda não estamos no ar. Ui, o que é que lhe fizeste? Estamos ao soco. Quem foi roubar o meu pequeno almoço foi um vão para a cozinha, por isso é que eu saí daqui. Pois, ele está com essa mania, está. É. E roubou? Hã? E roubou? Calhou bem, porque a maneira como ele pegou as coisas não caíram. A comida ficou lá no pano em que estava envolvente. Não interessa. É o suficiente. Calhou bem, porque a maneira como ele pegou as coisas não caíram ao chão, a comida. Ora bem. Esta é a emissão número 101 Dálmatas, escolhes tu ou escolho eu. Portanto, desta vez, em vez de estar um palhaço e um urso, estão dois cães a... Epá, isto está com o fim do mundo, isto é a manifestação de 27 de outubro. Hoje é sábado, como é os dias das manifestações. Ou é sábado, ou é quinta, como o Carlos diz, que é para não sexta fazer ponto. E esta é a emissão 101 escolhes tu ou escolho eu, e agora vai falar o cão número 1. Ah, não sou nada. Está bem. Vocês sabem de qualquer coisinha? Isto hoje está muito estranho por aqui. Não sei o que é que se passa. Coisas, cenas, por aí. Ah, estas palavras não se podem utilizar na rádio, é verdade. Estas palavras são... Olha, vou-te contar uma coisa. Hoje estive a ouvir o tempo da antena de ontem. Mas fiz conta até que nem havia música, só ouvi as tuas gravações. Tive o tempo das tuas gravações, sim. Ouvi o programa. Epá, tu nas gravações falas alto, mas colocas bem a voz aqui e depois eu é que me lixo na edição. Não estou no tempo da antena, falas bem aqui. Ninguém fala. Ah, bem, pronto, ninguém fala, caraca, então. Mas no tempo da antena tu colocas a voz direito, não falas a rabia, assim nos cortes juros não falas como falas no tempo da antena. Tive atento só até às tuas intervenções, nem ouvi as músicas. Ah, senhor, mas gostaste da minha técnica de engenharia? Não, eu gosto é do teu tom de voz. E não falam só cabelo, é falar em condições e com um tom de voz adequado. Aqui não. Ah, quer que eu fale assim, é? Assim como deve ser, assim em rádio? Como se fosse a... Estás a falar. Mas quer que eu fale assim como se fosse a sério? Já estás a rabelo, já estás a sério. Também, mas eu estou a perguntar se quer falar assim a rabelo, estás a ver? Mas eu posso falar a sério, se quiseres eu posso falar a sério. Então fala a sério. Princípio ao fim, está bem. Vamos iniciar. Então vou fazer 10, 9, com caraças, 8... 7, 6, 5, 3, 2, 4, 3, 2, que cena, 1, vambora! Olá, caros ouvintes, bem-vindos a mais uma edição do nosso Tempo de Antena, já disse Tempo de Antena. Pronto, começas bem, isso é uma categoria. Guardas as tuas sabedorias e competências radiofónicas para os outros programas. Para este, trazes as reservas. Não, mas tudo bem, a partir de hoje vai ser assim. Até daqui a 5 minutos vai ser assim. Não, podem ficar certos, os estimados ouvintes, que a partir de agora, pelo menos nesta edição, vai ser assim. Nesta edição, não é? Atenção, não é nesta intervenção, é nesta edição, vai ser assim. Está bem, está bem. Vou falar então com este tom de voz radiofónico, com este tom de voz sério. Então diz, está bem. Já agora deixa-me só fazer aqui uma pequena observação. Se te des conta, no programa Conversas Aleatórias, o meu tom é mais ou menos este, sério. Portanto, o tom... A 2 km do microfone, que depois eu tenho lá. É um facto, porque somos 3. Porque a minha disposição na mesa é outra. E sabes que há um problema muito importante que eu não sei se já alguma vez te ocorreu, que é o facto de não estar exatamente a ver onde é que está o microfone. Isso parece que não, mas tem uma certa influência. Ah, não vês um bocado microfone. Porque sempre próximo demais é só P's e T's para depois. Muito bem, diz aí, estamos em missão número 101. Pois ouvintes, é mesmo isso, estamos na emissão número 101 do nosso Escolhes Tu ou Escolho Eu para a tarde, ou final de tarde de sábado, dia 27 de outubro de 2012. Antes de passar a qualquer outra enunciação, quero só fazer aqui uma ressalva, porque acho que é importante. Embora os meios de comunicação social tenham vindo a fazer referência a isto, e vão fazendo especialmente no dia de hoje, mas nunca é demais referir para aqueles que estão sintonizados na rádio Antena Web, que é o facto de hoje, ou neste caso amanhã, até para ser mais correto, a hora mudar. Ou seja, a partir do momento que o seu relógio marque 2 da manhã, o ouvinte pode atrasar para uma e, sim, é verdade, vai mesmo ganhar mais uma hora por isso. Ou seja, a partir do próximo domingo, a partir deste dia 28, vamos mudar para o horário de inverno e, portanto, vamos passar a ter uma hora menos do que atualmente. Ou seja, que amanhã, por esta hora, serão 5 da tarde. E, bom... 5 e 6 e 7. Sim, 5 e 7. Portanto... Só para teres ideia que já estamos aqui há 7 minutos e não me disseste nada, gente. Há que teres em conta. Pronto, deixa agora a informação útil aos ouvintes. Mas eles ouvem-se, eles mudam se quiserem mudar, senão continuam com a hora antiga. É como a gente faz, continua e depois daqui a 6 meses, muda outra vez assim já está. É verdade. Mas... sejam 5. É a mesma coisa. Ah, então já viste, mudar a hora de trabalho. Ah, é, agora pego uma hora mais cedo. Ora bem, o Carlos vai fazer o resumo da semana. Vou fazer o resumo da semana. Posso começar feito, por pronto. Aí. A primeira... Ah. Esta semana foi uma semana, de facto, muito... Eu nem sei bem como é que de qualificá-la, porque foi com tantas coisas, foi com tantos momentos. No tudo foi um momento... Foi uma semana, aliás, de... Enfim, em que mais uma etapa das mudanças da Rádio Internet ficou concluída. E em que outra... Aliás, foram até mais duas. Uma na programação, que se concluiu esta manhã. Os ouvintes ainda não sei se já sabem ou não, mas pronto. Isto, para quem não sabe, nós estamos a gravar dia 27, é um facto, mas da parte da manhã. Portanto, não sei, efetivamente, se às 18 horas, se já estará disponível a informação da nova grelha, que entrará em vigor a partir do dia 1. Nova grelha, que é como diz. Não haverá, assim, tantas alterações como isso, mas algumas forçadas e uma por reorganização técnica, mas sobretudo por questões forçadas. Neste caso, já posso adiantar que o German Top 100 e o Billboard Hot 100 terminaram por questões alheias à Rádio Internet Web. Então, aquelas gravações de Eins, zwei, oh, acabaram. Ah, pois. Eu agora te dizia uma coisa. Mas digo, nhoff. E mais? Não, é só o facto de ser aquela palavra tal em alemão. Nunca é bem a mesma coisa. Quem for... 85. Nada. Quem for a... quem pesquisar como é que se escreve aquela palavra que disseste, também não vai lá chegar lá, que ele tem uma letra que não é muito habitual cá em Portugal. Muito bem. Portanto, não chega lá. Bom, mas diziam então que... foi uma semana de facto muito preenchida. Concluíram-se duas etapas na Rádio Antena Web. Em termos pessoais, houve algumas questões muito, muito complicadas. Mas também houve uma coisa boa. Mas posso dizer que foi uma semana, em termos pessoais, mais, enfim, mais negativa do que positiva. Os momentos... há aí um momento que eu destaco em termos pessoais, não vou estar aqui a falar porque é uma questão mesmo pessoal, mas há aí um momento pessoal que eu destaco. Posso dizer só a parte genérica, que é conversar mais com uma pessoa... portanto, que já foi muito próxima. Já disse que antes falamos, mas agora voltamos a falar. E especialmente nesta quarta e quinta-feira, por motivos de saúde dela, acabou por ter mais disponibilidade, então lá falamos mais tempo. Mais saúde, em questão de saúde, porque acabou por ficar, portanto, fora do ativo. No local de trabalho. E então, digamos que teve mais tempo, conversamos mais. E esse foi, de facto, o grande momento da semana. Quanto ao restante, foi um eclipsar de forma um bocadinho perturbadora. Mas o mais importante mesmo é que chega-se ao final da semana e continua-se por cá, continua-se aqui com o mesmo ânimo. Já agora também te digo que foi uma semana especialmente positiva na parte da rádio, porque a partir de agora os meus ouvintes também têm a minha página no Facebook, que é o facebook.com/locutorcarlosbonaparte, e que já tem os seus singelos 26 gostos. Portanto, já tenho assim um número razoável de seguidores, enfim, de fãs lá no Facebook. É bom, isso é bom. E, enfim, portanto, foi uma semana de facto muito interessante. E porque eu sou da opinião de que não há bem que sempre dure, mas também não há mal que nunca acabe, portanto, não vou dramatizar as coisas. Não, ai, tal, que tragédia. Como é que foi a minha semana? Foi para esquecer. Não foi nada para esquecer, foi para aprender com as coisas mais. E pronto. Ah, e também já agora foi uma semana em que voltei ao Nós e o Mundo, porque, enfim, foi voltei ao Nós e o Mundo com um tema polémico, uma coisa que eu gosto, não é? Um tema polémico que me nervou e eu gravar o programa, exaltado a gravar o programa. E pronto. Digamos, é isso. Foi uma semana, em termos radiofónicos, acho que foi a semana mais positiva desde que iniciamos a 4 de janeiro de 2010. Em termos pessoais, a semana talvez mais negativa desde 1 de dezembro de 2007. Enfim, mas são outras cantigas. Pronto. E é este o meu resumo da semana. Quantas vezes é que já ouvi a dizer que foi a semana mais negativa, vez não sei quando? Há duas semanas ou três, já sabia o que é. Pois. Ora bem. Só que desta vez. Exato, eu ia dizer. E depois a seguir disseste, desta vez foi mesmo. Não, repara, não é que eu tivesse mentido. A questão não é essa. A questão é que as coisas. Mentira. As coisas têm-se vindo têm-se vindo a eclipsar. Mentira. Aliás, há uma coisa que eu te disse hoje, não vamos aqui revelar, como é lógico, mas há uma coisa que eu te disse hoje que nunca tinha dito, não é? Pescar. O quê? É aquilo do dia 12. Ao 12, vamos ao Eagle. Nunca tinha dito uma coisa dessa, não? Não sei o que é que estás a falar. Que dia 12? Já não sei. Eu faço há 5 gols. Tá bem, então depois eu digo. Que eu te disse que disse de manhã. A primeira música é. Ah, já saí de novembro. Pois, por isso. Ou seja, isso nunca tinha dito, não? Tinhas dito que a primeira música é do Zaba. Pronto, só a primeira, porque a segunda é do ABBA. Hoje vamos ter três músicas portuguesas na escolha do Carlos, mais uma vez. Já agora, sabem o que é que é, sabem o que é ABBA? Em que contexto? A sigla ABBA. Neste sei. No grupo sei. ABBA, é o nome de, mas a ABBA pode ser... É o primeiro nome de cada... Olha, por acaso agora fugi-me... Cada elemento. Associação de Berços e Biberões Dia 20. Ou lá para baixo, Associação de Bombeiros Voluntários da Almada. Voluntários? Sim. Lá para baixo é que dizem voluntários. Está bem, ouvintes. E não te dá a ouvir até no 1 para variar. O programa sábado em nome do ouvinte, onde todos os ouvintes podem. Fuck. Porque é Lisboa. Ah, é Lisboa. É Lisboa. Tem que ser assim, ouvintes. Não é? E sim, o próprio nome do programa eles dizem mal, em nome do ouvinte. Se não já viste como é que era, como é que as semanas... Ai, vou... Ai, então... Foste passar um fim de semana aonde? Olha, eu fui passar um fim de semana a Óbidos. Óbidos? Não, tem que ser a Óbidos, não é? Não, Óbidos está bem, tem acento. Agora não é ou. Pronto, mas tem sempre aquela tendência de prolongação do O, entendes? Música número 1. Águia. Ora bem, as músicas de hoje são todas do ABBA. Todas? As minhas. As minhas. São todas do ABBA e têm uma... Todas elas têm algo muito especial para mim. Elas, curiosamente, seguem a ordem de um dos best-ofs do ABBA. Eu até quando coloquei lá as músicas, já pensei, o Nuno vai olhar para isto e vai pensar, ele nem sabe o que é que isto quer dizer, nem sabe o que é que isto quer dizer, lá está sem tempo, lá não quer saber disto para nada, e escolheu para aí três músicas, assim à sorte. Mas acho que eu sou burro aqui, para mim lá três músicas dizem logo que são as escolhas. Não sei é se os números iam ser a ordem ou não. Não é isso, mas quando viste... Ok, viste que era para as escolhas. Mas viste aquilo 07, 08, 09 e deves ter pensado. Eu pensei, olha, ele vai pensar algo do género. Olha, lá encontro três músicas seguidas, já foste. Aqui estão elas. Depois no sábado arranjo o motivo. Não pensaste alguma coisa assim do género? Não pensei. Lá achaste o inventário. Pronto, está bem. Então vamos lá à música número 1. É a música, dá pelo nome de Eagle, ou Águia, como disse o Nuno. E não tem nada a ver com o meu clube. O Instituto Pieira ganhou outra vez. A sério? Ontem à noite. Já viste a novidade? Pois. 83,02%. Ainda bem. Não é por nada, é porque assim não ficamos pior do que estamos. Olha, mas o Benfica deve ser um clube, neste caso, valorizado. Porque não se prolongou até às 2, 3 ou 4 da manhã, às 11 menos tão, já estavam a ser divulgados os resultados. Ah, bom. Fechou às 10, E passado um pouco mais de meia hora já estavam a dizer os resultados completos. Pronto. Às 11h15 já tinham todas as escalações todas, já estava a noite arrumada. Em vez de prolongar até a madrugada. Até às 5 da manhã, um foi com o outro. Não, mas isso é bem. Mas, neste caso eu estava à espera de pelo menos ser até ao início da madrugada, mas não. 11h15 já estava tudo arrumado. Escalações, reações, os números, tudo. Pronto. Mas é isso. Não, é assim, em relação à música, voltando aqui ao tema. Sim, porque depois sou eu que me desvido o tema, não é? Não, falaste em águia e disseste, não é para o meu clube. Então pronto, eu continuo isso, a isso. Isso é em parênteses. Ah, bem. Mas pronto, continuando. Esta música, eu vou-vos só dizer assim uma coisa muito simples. Foi a última música da minha última cassete de vídeo. Ah, ainda não tinha passado aqui. Já devia ter sido logo na terceira emissão, quarta. Não, mas não passou. Eagle. Qual foi a primeira mesmo? Da primeira? A primeira da primeira foi a Micaela com Erros de Amor. Que arrasta a segunda música da primeira emissão. Isto porque a primeira era a tua primeira música da tua rádio imaginária. Exatamente. Assim. Ah. Erros de Amor. Toda a gente. Eu respondi, não sei viver. Sem. Lá para as pessoas desviar o assunto. Quem é que está aqui a desviar? Foste tu que desviaste. Eu? Foste tu que desviaste! Ah, já está. Foste tu que desviaste. Não consegue, é. Não! Cabeça de falta de nível. Eu já corrigi. Então corrijo lá o Águia, a última música que a cassete vídeo. Que foi a cassete número 19. Eu gravei esta música numa altura em que o Sol Música fez um especial sobre os ABBA. É verdade. O especial contou com entrevistas a canais de televisão que não eram a VH1, nem a MTV, nem a BBC. Ou seja, foram entrevistas muito raras que o Sol Música lá conseguiu, exatamente que não fez download da internet, lá conseguiu, enfim, os direitos de transmissão, e saiu um especial muito, muito, muito interessante que culminou com uma singela entrevista de um dos membros dos ABBA, já não sei se era o Björn, se era o Benny, mas era um homem, ao próprio Sol Música. Pronto. E então, a última música foi a Eagle. Não foi, curiosamente, tal como eu pensava até há uns 4 anos atrás. Não foi o último single do ABBA, por acaso, ainda estava longe. Mas foi talvez o single mais raro do ABBA. Sabes que na própria gravação, da própria música, ou seja, quando foi transmitido pelo Sol Música, ela vinha... O som já vinha bastante danificado, bastante abafado. Não estava sequer mesmo muito antigo, sabes? Já há gravações dos anos 70, ou finais dos anos 60, com melhor qualidade de som do que aquela. Eu nem faço ideia como é que seria a imagem, mas a imagem parecia-me estar cheia de cores batidas, tanto... Apesar de que tinha cores, laranja e assim, mas aquilo eram cores muito batidas. Não sei até que ponto é que a imagem não estaria danificada, mas a verdade é esta. A verdade é que... enfim, tu a... A música era já bastante antiga. Pronto, e tinha esses sinais do tempo. Na minha gravação também ficou assim. Essa cassete, porque é que foi a última que eu gravei? Porque foi a primeira que arrebentou. Num dos vídeos, essa fita enrolou-se. E a única forma, na altura de retirar a cassete, a única forma, enfim, foi mesmo arrebentando a fita. A partir daí, eu senti uma dor tão grande que deixei, perdi a coragem de voltar a gravar. Aliás, depois houve mais duas fitas que reventaram, a fita da 17ª e da 3ª cassete, e a partir daí eu deixei de... Depois até voltei a gravar algumas músicas, mas já foi diferente, já nunca mais foi a mesma coisa. Gravei em 2003 uma cassete de vídeo inteira com 4 horas só com músicas. Sim, ou seja, eu peguei no vídeo, né, e gravei a estátua, a Cristina Aguilera com a Beautiful, e pronto. Mas já não foi a mesma coisa. E portanto deixei de fazer isso. E pronto. O motivo é este. Faz-me recordar esse momento, já no ano 2000, a minha última cassete de vídeo, a última música da cassete de vídeo, das cassetes de vídeo. E pronto. E é esse o motivo. Canção número 1. Intérprete: ABBA. Título: Eagle. Orquestração: Anna, Benny, Björn e Anita. Oxe, Nacibe, meu filho, tu não pode adiar mais, não? Tem que casar mais Gabriela. Senão pessoas começam a mandar, sabe, não? Poxa, seu Tonico, mas eu não sei o que dizer mais pra aquela mulher. Mulher? Oxe, você falou em mulher, até acordei. Onde está a mulher? Segunda intervenção dos códigos do Escolho Eu. Desta vez, com o Nuno Miguel ao comando. Portanto, com licença, até logo. Nós vamos agora falar sobre o meu resumo da semana, em que só eu é que interessa. E vamos falar sobre eu nunca estive ao comando. O que aconteceu, por exemplo, ah, há uma pois semana, é, que eu nunca estive ao sábado comando. À noite, dia 22 de outubro. Quem é que fala mais alto agora? 20 de outubro de 2012. Ah, pois é. Assisti à noite, eu nunca estive ao comando. A um concerto. Comando. Concerto esse que será referido isso, na próxima semana. Na emissão número 102 das Códigos do Escolho Eu. Será centralizado, será abordado comando. Esse concerto é um a que Nuno foi assistir é assim, no sábado à noite. No domingo. Mando. No dia seguinte, 21 de outubro, até me levantei relativamente cedo, isto porque dirigi-me ao matrimónio, ao casamento agora de matrimónio. Uma prima minha, a primeira até, é uma da geração 87, portanto, a geração que tem 87 anos, não é que nasceu em 1987, a geração de 87 anos, a primeira da família a casar-se, portanto, dessa geração 87. Serviu, e até sem estar à espera, serviu para eu confirmar que, pelo menos, não naqueles modos, não me quero casar. Porque é muita formalidade, e tem que ser ali, e eu tenho que ir para ali, e eu tenho que estar assim, e só um é que pode usar colete, e os da noiva ficam deste lado. Eu fui empurrado para fora, mas não sei se aperceberam, mas eu fui expulso. Os da noiva ficam daquele lado, os da noiva têm que ficar aqui, e eu avisar, olha, a minha prima está atrasada, já passa de meio, já é meio-dia, ela tem que estar ao meio-dia na igreja. Ah, mas é assim, a noiva tem que chegar atrasada, é sempre assim, mas tem que ser assim, porquê? Bem, e depois das festas, depois do almoço, às 5 da tarde, a pista de dança vira uma pista de exibição, com camisas apertadas, outros a dar cambalhotas, outros a... Bom, pelo menos não naqueles modos, aquilo não é para mim. Pelo meio, estava lá uma catraia a dançar, que já à saída da igreja não tinha ficado a olhar fixamente para mim. E elas, oh, caros, quando elas olham para mim, eu vejo que logo vai haver ali uma festa, uma coisa. E eu pois, fiquei a observá-la porque gosto de pessoas que são boas na arte do espetáculo. E ela dançava, que era uma categoria, sabia as letras das músicas todas. E eu virei para o noivo, portanto, para o outro lado da família. Agora, meu primo, não era meu primo, mas passou a dizer, desde domingo, por encabação. Olha, aquela que está ali de verde. E ela, ah, é a minha prima. E eu olhava, ela tinha para aí 20 e tal. Tinha para aí a nossa idade, 20 e tal. E ela, é a minha prima, tem 17. E eu, foda-me. E eu acerto na idade que é uma pessoa que eu aqui é o Oscar, dava 72 e ao final dava 74. Ora bem, não acerto na idade das pessoas. Voltando à história de sábado, e é agora que me vou centrar na próxima escola. Já posso aproximar outra vez? Nós vamos... É que enquanto me aproximar, eu falo assim a Rebelo. Durante o concerto, a Corral de Moinas, sábado à noite, está bem? Fez-me reportar outro concerto do ano passado. Serve-se para... ser parte da explicação para a segunda música de hoje. Assim é que, curiosamente, fui ver um concerto a 20 de outubro de 2012 e no ano passado, também no final de outubro e também a 20 e tal, foi a primeira vez que assisti um concerto em Lisboa. Dirigi-me eu e, nos dias que correm, o terceiro elemento de conversas aleatórias até Lisboa, ao Teatro da Luz, assistir ao vivo ao concerto. Assistir ao vivo ao concerto do meu pai, versão em inglês, Miguel Jesus, ao programa da Antena 1 Viva a Música, de Armando Carvalheta, produção da Ana Sofia Carvalheta, que não tem nada a ver um com o outro, são só pai e filha. E assisti, e nesse concerto, tal como aconteceu na semana passada, eu estava a imaginar, não era como será, ai, estão ali, palco, ai, que bonito que eu estou a ver um concerto. Eu estava a pensar, eu de um lado a um lado. Eu e aqui o Oscar também, quem sabe. São sensações bonitas e pensamentos que se dão para projetos. Não sei se para um futuro próximo ou mais distante, mas ao ver o concerto, não são assim tantos. No ano passado aconteceu-me mais isso, porque é aquele formato que eu gosto. direto para a rádio, um concerto que nem durou uma hora e para uma assistência que não é muito vasta, porque o Teatro Dom hoje não é grande. Não, e música portuguesa só. Só dá para ser de 5 pessoas, não é? Lá só canta. Estou a falar de teatro mesmo, não é do pesadelo. E lá só cabem aquelas pessoas e só canta-se música portuguesa, tal como todos os meus originais que não só há. Só canta-se. Isto é que é radiofonicamente correto, só canta-se. Ah, pois é, só canta-se. Esta semana eu vi num episódio dos Lobos, já revê memória, um da família Lobo a falar para o ex-futuro sogro. Olha, eu não sei se a sua filha vai comigo ou não. Só sei que nada sei, como dizia o outro. Sabe quem é que dizia? O Sócrates. E vira-se o ex-futuro sogro. Mas você pensa que eu sou burro, o quê? Sempre tudo bem que foi o Sócrates. Jogou na seleção do Brasil há uma data de anos. Foi um grande jogador. Bem, nós vamos continuar com esta explicação. Em que dia foi esse concerto do Viva a Música que o Nuno assistiu ao vivo? No dia 27 de outubro de 2011. Faz hoje um ano em que estava a chover, desde logo. Faz hoje um ano que tivemos mais meia hora parados na zona de Aveiro, com o comboio parado, não percebi porquê, mas pronto. Tivemos lá parados a olhar para uma estufa, era a única coisa que havia de paisagem. Vão lá, sempre havia alguma coisa, né? Lá as plantações. Faz hoje um ano que chegámos com 40 ou 50 minutos de atraso em Lisboa, mas está tudo bem. E faz hoje um ano que chegámos com mais meia hora de atraso a Gaia. Nunca digam que os comboios atrasam-se, porque é mentira. E lá na Luz, choveu de caraças. Luz, que é carnívoro, Luz, é ali na fronteira. Choveu de caraças. Fomos a um restaurante lá à beira, que apanhámos muita malta a sair da escola. Era 1:30. Estava... Sabes que não é só no Porto e em Gaia que o pessoal sai 1:30 do meu quarto. Não sei se sabias, podia não saber. Não. Em Lisboa também saem a essa hora. Quem tem aulas de manhã. Quem é que foi o locutor? Nós apanhámos lá um apresentador de televisão que depois foi um locutor de rádio. Na RTP e na Antena 1. O dono do outro é que conhecia o Dom Duarte. Como é que chama? Pronto, apanhámos esse locutor que é simpático e acessível e tal. Perguntaste se escrevia quando era web. Pois. Fogo, como é que o homem se chama? Amanhã é aquilo. Pois, ela se chama, os outros se chamam por ele. E então, para responder ao estilo musical aqui das águias do Zaba, lembrei-me de uma música que pertence a uma cantora que também a apresentou no referido concerto, que é o quê? Foi a primeira vez que eu ouvi o Viva a Música, em condições, um sábado, em março de 2006, e se não me engano, no dia 18 de março, não é engano, não é mesmo? 18 de março de 2006, foi um sábado, podes confirmar aí na internet. No dia 18 de março de 2006... É verdade. Passei... Desde praticamente a 1 da tarde até ao 2 da tarde, a seguir ao almoço, até à 1 da manhã, só uma pausa de 5 minutos para lanchar e 15 para jantar, em que supostamente ia lá o primo dos óculos ajudar, mas não ajudou. Passei essas horas todas seguidas naquele dia na garagem do meu avô a pintar um cenário. E com o quê? Com o rádio ao lado, a antena um dia todo. Foi um dia de congresso PSD, não me esqueço, lá está, aquilo. Tu passas. Quantas horas é que eu disse? 11. 11 horas a ouvir a rádio. De hora em hora as notícias, não é as mesmas, mas quase. E então tu acabas por ouvir 10 ou 11 vezes as notícias naquele dia. Passado 6 anos e meio, ainda decoro. Ainda sei que notícias é que o Menezes a falar naquela altura no Congresso FST. Porque ele era o candidato ou não. Estava sendo a dúvida se ele ia ser candidato à liderança. E foi durante meia dúzia de meses. Coitado, começava a fazer mais. Então nós... Eu. Estive a ouvir a Antena 1 e na altura o Viva a Música dava ao sábado. Repetição, acho eu, mas dava. E quem é que protagonizou essa estreia de Viva a Música para o Nuno, um programa que já começou para em 96, mas o Nuno só conheceu em 2006? Foi a Susana Félix. A Susana Félix, que ainda não passou neste programa, vai passar hoje. Acho que não passou, porque ontem confirmei. Apresentou uma música, apresentou um concerto. Foi a primeira vez que ouvi aquele género de concertos em direto para a rádio, certo? Uhum. Só de música portuguesa. E foi a primeira vez que ouvi com o Armando Carvalheda um concerto. Lá está, é sempre aquela coisa, a primeira experiência, os primeiros sons são aqueles que ficam. E o Viva a Música, além de associar agora, até 27 de outubro de 2011 associava, agora também passo a associar à visita que eu fiz a Lisboa. O Viva a Música sempre era quase sinónimo de Susana Félix e pintar o cenário naquele dia inteiro de 18 de março de 2006. Coimbra. A Sana Félix tem 37 anos, na altura tinha 30. Nasceu em Torres Vedras e estou a falar nela e estou a escolher uma música dela porque ela fez anos no dia 12, então estou a dar os parabéns por causa disso. Ah. 12 de outubro. E no seu álbum de 1998. Não, lá está, é o ano mágico, é por causa disso, o ano mágico. Mágico. 1999, que ainda bem que há duas semanas foram só músicas de 99, porque foi emissão 99. A primeira faixa da primeira da carreira do Sana Félix era, obviamente, a faixa número 1, a de abertura do álbum Um Pouco Mais. O álbum de estreia do Sana Félix, 1999, e que é praticamente, como se diz em inglês, a signature song. Portanto, uma das canções, a canção de assinatura, a canção mais reconhecida da Sana Félix. Talvez por ter sido a primeira e ter causado muito sucesso na altura. Não sei se te lembras. Lembro. Ou 1999. Eu lembro. Claro que te lembras. Eu não lembro. Então foi a faixa número 8. Da minha primeira cassete de vídeo. Aliás, foi a faixa número 9. A minha estava a cassete de vídeo. Fica bem isso. Da minha foda. Ora bem. A autoria desta música pertence a Mafalda Veiga. E nós vamos ouvir uma música que também marcou... faz um reportagem, mas sempre adolescente. A 1999, mas sobretudo ao Viva a Música, em que eu ia lá esta semana, por acaso eu ia na quarta-feira, porque acho que esta semana o concerto é na quarta, porque quinta é feriado, ainda é feriado. Mas afinal já não vou, porque vou estar a trabalhar e não ia estar, supostamente. Portanto, fica para outro dia. Mas hoje, 27 de outubro, faz um ano em que pela primeira vez o Nuno assistiu ao vivo a um concerto, primeiro do formato acústico e segundo, sobretudo, em Lisboa. Fui a Lisboa a propósito ver um concerto, mas foi fino. E ele outra vez. É de Borla? A viagem não é de Borla, mas entraram lá no Teatro da Luz, cheio de juventude, reformados à volta, é de Borla. Que é outra coisa boa, o concerto não se paga nada. No concerto não, por isso é que aquilo levam lá as pessoas todas, são ali os senhorinhos reformados ali das redondezas, mais os amigos dos cantores, vão lá todos. Pronto. É bom. A canção número 2 é de Susana Félix, tem o título Mais Olhos, entre parênteses que barriga, não é? Uma coisa assim. Mais Olhos que Barriga. E é a canção. Depois deste momento infeliz número 572 de Carlos Bonaparte, vamos escutar a segunda música de hoje, esta portuguesa, Susana Félix, e até logo, feliz Páscoa. O tempo esse bandido clandestino, salteador de estradas e memórias, mistura numa neve. Passado e futuro das histórias. O tempo de dizer a vida é breve. O tempo de viver há quem o diga. Só espera pro diabo que o leve. O tempo tem mais olhos que barriga. Ensino os dedos de remeira. Sendo em tudo, muito embora, seja sem prazer que tudo queira. Trinque e deixa meio e deito fora. O tempo de dizer a vida é breve. O tempo de viver há quem o diga. Só espera pro diabo que o leve. Tem mais olhos que barriga. O tempo de dizer a vida é breve. O tempo de viver há quem o diga. Só espera pro diabo que o leve. O tempo tem mais olhos que barriga. O tempo que se esconde de emboscada. O tempo que te foge a sete pés. O tempo que no fim não vale nada. É breve, o tempo de viver há quem o diga. Só espera pro diabo que o leve. O tempo tem mais olhos que barriga. O tempo de dizer a vida é breve. O tempo de viver há quem o diga. graças a ouvintes, depois do tema de Susana Félix, a música Mais Olhos que Barriga, foi a escolha número 1 do Nuno Miguel, o mais conhecido por Amil Caralhadas. Fui buscar o telemóvel para citar aqui uma mensagem na intervenção anterior e acabei por variar. Podes citar agora. Uma mensagem que enviei vai começar daqui a 5 minutos. Ponto. 96.7. 27 de outubro de 2011, às 15 horas e 0 minutos. Avisaram lá em casa que ia começar o concerto. Exato. Porque lá estávamos a ouvir a rádio ao mesmo tempo. Acho que, por acaso, é uma coisa que eu digo muito francamente. Eu acho que a Antena 1 é das poucas rádios que eu tenho a certeza que posso passar muito tempo a ouvir que não me canso. Porque vai variando, não é? Não é sempre a mesma coisa. Tendo as notícias, mas até é bom manter informado. É diferente. É a rádio pública. Tem outros meios. Não sei. Tem outras pessoas, tem outro nível, tem muita coisa. Sim, não é, o facto de ser público não quer dizer que seja. Por acaso é assim, porque eu pelo menos tenho a experiência de que o público é sempre o pior, não é? Por acaso na rádio isso não acontece, na televisão também não. Mas na rádio. Se vê-se no desporto, qual é a rádio que tem locutores em todos os campos, quer da primeira, quer da segunda divisão? É verdade. Só a pública. É verdade. Sim, é verdade, eu digo, na rádio. Até em modalidades, muitas vezes. Jogos de handball, ok. Na rádio e na televisão. Na rádio e na televisão, pronto. Até te digo, é realmente a única coisa que o público é o melhor. Pelo menos que eu me tenho agora aqui a recordar. Mas pronto. Vá lá, alguma coisa são as melhores. Olhos de anjo. Bem, esta música reporta-me a duas coisas. Primeiro, aliás, reporta-me dois momentos, mas quase na mesma altura. Primeiro momento foi quando... Sabes que eu tinha uma pessoa muito próxima, já que eu falei nela, na Raquel. Era a minha prima. Era e é. Sim, e a continuar a ser a minha prima. Deixe parabéns ao teu irmão. Dei. Meus. Às 11. Por acaso, pois, assim. Claro, bem me parecia que eu ia adivinhar. Ah, tenho que dar. Agora já não quero saber, já foi ontem. Está bem. Mais. Sabes que eu perguntei? Sabes que, não vou ter que dizer o nome dela por uma questão de privacidade, mas pronto, é inevitável, não é? Daqui a um tempo vou ter que falar nisso. No facto de ser tio outra vez, vou ser tio outra vez. Então eu perguntei: tá, e como é que está a tua mulher? Não sabia como é que ela estava. Como é que está a tua mulher? Ela está gorda. Respondeu mal. Diz? Respondeu mal? Não. Não. É verdade. Mas pronto. Olhos d'água. Olhos d'água. Não é olhos d'água, olhos anjos. Olha, agora já apareceu a TV Ficção, não é? O nosso novo canal da televisão Melodramático. Eu não tenho. Viva o dramatismo, Portuga! Acho eu que nem tenho, mas também não tenho a procura. Para mim, a TV a cabo é para Sport TV, de vez em quando uma série. Mas agora estou à espera que recomece o Downton Navy e o Dexter. E ainda para as VH Ones. É aí para a MTV para ver pop videos. Por acaso tenho pena de não ter visto um Classics. Para quê? Nunca vês a televisão? Mas pena. Não, por acaso... Fazer que tens. Não, houve uma altura que... Aqui só serve a 203. É, basicamente é isso. Houve uma altura... Porque está... Ah! E quero a televisão para ver. A Gabriela. Não, é porque sabes que houve uma altura que eu... É assim, eu não vejo a Vitrine Classics porque não tenho. Porque senão havia. Porque ias falar dos Olhos de Anjo. Porque senão havia. Porque passa lá uma música boa. Olhos de Anjo. Ora bem. Essa música, como eu estava a dizer, tenho uma prima chamada Raquel. Era uma pessoa muito... Eu era uma pessoa muito ligada a ela. E em 2001... ela gravou... Passou-me uma cassete... A cassete tinha, acho que era... Sim, a cassete tinha 11 músicas. Aliás, o CD tinha 11 músicas. E ela passou o CD do primo, ou seja, de um outro primo nosso, para a cassete. E passou também para mim. Ora, curiosamente, do lado dela até correu muito bem. Porque caiu 5 músicas de um lado e 6 do outro. No meu caso, com a cassete, não sei o que era aquilo. Eu ganhei a cassete, sei que era de 45 minutos. Couberam as 11 músicas na mesma lado. Pronto. E então, quiseste lembrar quando o Rui na escola, numa redação, escreveu Nunca Viu, Não sei o que, eu queria colocar o papel no bolso, mas nunca viu. Que estás a rir? Do não cabelo. E a professora lixada, vai escrever 30 vezes, não é 30, 50. O papel não coube no bolso. E um remédio, na hora do almoço foi comer e em vez de depois ir para o recreio com os amigos, foi para lá escrever. Chegou ao fim e a professora só contou 49. Então e a última frase, o número 50, não quiseste porquê? E ele nunca viu. Sério? Muito bom. Acho mesmo verdade. Ah pá, este gajo é burro. Eu ontem estive a ouvir o programa dos dois anos e quando ele contava piadas do taxista da prostituta, do outro das minhocas, do último episódio do MacGyver em que o buraco já estava feito, nas três há um ponto em comum. Chega ao fim e o Carlos pergunta, mas isso aconteceu mesmo? Mas isso foi quando? Aí naquele do hipnotismo, hipnotizador. Sim. E foi preciso 2 dias para limpar aquilo tudo. E ele, mas as pessoas choraram mesmo. As pessoas riam-se mesmo. Chega sempre ao fim, isso aconteceu mesmo. Mas essa aconteceu ou não? Oh, outra vez, foi. Não, eu disse Rui, poderia ter dito Joãozinho, o António. O Carlos, se calhar, Zé Seguinho era melhor. Pronto, está bem. Quando contaste uma coisa mais a sério, não vou acreditar. Está decidido. Mas isso aconteceu mesmo. Mas pronto. Ora bem. As 11 músicas couberam perfeitamente. Na cassete, no mesmo lado só, aliás. E eu conhecia aquela cassete era dos 18s. Ou CD era dos 18s. E que eu tinha músicas, eu conhecia aquelas músicas todas. Menos uma. Espera aí. Eu estou aqui a fazer as coisas ao contrário. Já tens música para participar, já tens música para a terceira escolha? Não sei. Ainda não sabes? Presta, tenho. Presta, tens? Tenho. Está bem. Então vocês vão esquecer tudo aquilo que eu disse. Estava a falar da terceira escolha. É burro, pá. É burro. Eu acho que começou do zero. É burro, pá. 7 minutos e meio para o teste. Então espero que a tua quinta intervenção não seja de 2 minutos. Já falaste aqui tudo. Já. Ora, Angel Eyes. Essa música reporta-me a partir do dia 16 de abril de 2005. É verdade. Porquê a partir do dia 16 de abril de 2005? Porque foi o dia em que eu baixei a minha primeira música da internet. É verdade? A partir do programa... Foi um sábado. Por acaso foi? Pois foi. Foi a primeira vez que eu assisti um concerto. Foi nesse dia. Pronto, foi no dia 16 de abril. Não. Quando é que foi aquele no Campo Canal? Foi em 2005, já em hoje. Foi, mas foi em então pronto, o primeiro concerto que eu assisti foi no dia 16 de abril de 2005. Pronto. O Espoluto e os Chutes e Pontapés, no exterior da Casa da Música. Foi um dia da inauguração. Olha, 16 de abril de 2005 foi o dia da inauguração da Casa da Música. Pois foi. Uma amiga minha enviou-me depois uma fotografia de lá, que teve lá na inauguração e viu. Tiveste a ver, não foi? Não, mas foi publicado no meu antigo... Fotolog. Exatamente. freefotolog.net/carvonaparte. Pronto. E porquê que eu me reporto a essa altura? Porque eu de repente baixei, andei a pesquisar por ABBA. Curiosamente, ninguém está a desviar o assunto, mas no dia 16 de abril de 2005 estive com uma amiga minha que andou comigo na primária e que já não havia há anos. Essa mesma amiga que ontem à tarde mandou-me uma mensagem, já viste? Coincidências. Está tudo controlado. Mais. Está tudo lá. Mais. Pronto. E então, eu pesquisei por ABBA e apareceram lá 300 e tal resultados, ou mais até do que isso, porque, enfim, pronto. Era um programa onde eu podia pesquisar por músicas ou álbuns, na altura pesquisava por músicas, nem sequer sabia que se podia baixar álbuns de lá. E então, pesquisei por músicas e encontrei uma música chamada Angel Eyes. Eu não conheço isto. Deixem-me baixar, não é? Na altura, eu pensava, deixa-me fazer o download. Agora que já penso, deixa-me baixar. E então, na altura, deixa-me fazer o download e tal. E lá fiz o download de música, lá baixei a música. E eu vi uma versão, um remake de 2004, da versão original. Eu não conhecia a versão original. Aliás, assim que cheguei à escola, na segunda-feira a seguir, no dia 18 de Abril, no dia dos anos do Nuno. Que é o Nuno? O Nuno. Ah, Olha, recebi mais uma recordação. Tu estás a falar de coisas, estás-me a trazer recordações. A 18 de abril de 2005 recebi um telefonema vindo da Bulgária. Da coisa que sabe. Eu ouvi-se que é Rússia. Estava eu à porta de um pão quente. Não, já estava lá dentro, vim cá para fora falar, porque não sabia nada. Mas à noite é que ela disse que tinha sido ela a telefonar. Já agora deixa-me só fazer aqui mais um parênteses, já que ninguém está a ver. Ninguém está a interromper o assunto. Sabes que eu ontem encontrei nas sugestões do Facebook uma Sarina Casanova, que eu não conheço lado nenhum, nem tenho amigos em comum com ela, e então perguntei lá, mas achei piada ao nome, Sarina Casanova. E eu perguntei lá no Facebook se alguém conhecia a Sarina Casanova, porque achei engraçado o nome, pronto. Isso é, pronto, assim, se calhar é porque, como não gosto desta casa, anda à procura de uma casa nova. Não tem piada nenhuma. Por acaso houve dois comentários. Não, houve duas pessoas que gostaram e houve um comentário. Pronto. Mais. Estamos lá aqui. Sendo aqui. No dia 18 de abril. No dia de anos do Nuno. É o Nuno. Primeira coisa. Aula de português. Ei, professora! Neste fim de semana descobri uma música nova do Zaba. Ok, mas o Zaba já acabaram há tantos anos. Não, mas eles agora, por isso, voltaram a juntar-se. Mas na Suécia, não sei, porque... Pois... Também não ouvi falar disso aqui em Portugal, é mesmo muito recente. Ou então, não sei, porque... Ah, é? É, mas agora acho que só são elas que cantam. E ela, não sei, mas eu não ouvi falar nada. E o resultado era, de facto, um remake... cantar. É um remake, é a versão mania. É uma versão, pronto, sim, é uma versão, pronto. É uma versão remake. Não, é? Não, fizeram. Tu não és inglês, és português. Os ingleses não dizem versão. E não dizem version. É, pois. Dizem cover, que é a palavra em inglês. Like a cover! Oh! Continua! Um leão como é. Pronto, e então lá. E ela, pronto, lá. Lá pensou, coitado, né? Deixa-me dizer que sim, que é para eu pegar um. Pronto, e então houve essa música. De facto, eu só algum tempo depois vi a descobrir a versão original da Angel Eyes, quando baixei toda a discografia do Zaba. E sim. O que tu ouviste não foram um Zaba Tina? Não, isso é para a escolha número 3. Se bem que já ia voltar a falar nisso, já, que a música. É engraçado, é assim. Se eu quisesse, eu podia escolher para aí 5 músicas, ou 6, ou 10, ou 20 do Zaba. Porque são todas. Eu estou fascinado por esse grupo, que parou, mas sabem. São todas muito especiais para mim. Olha, sabes o que é que. Eu vou dizer o que é que me cativa neles. Primeiro, tem melodias. Eu gosto daquele género de batida com instrumental. E as vozes delas, gosto muito das vozes delas, especialmente da Aneta. Pois assim, elas têm músicas muito bonitas, a Fernando, por exemplo, aquela flauta, que ao princípio, assim muito... Não sei, têm, os instrumentais de facto cativaram-me imenso. Depois, é a própria voz da Frida, que é a Ana. Aliás, não, a Ana é a mesma Ana. A Aneta Furtsekoga, que era que as pessoas conheciam como Frida. Freedom, I won't let you down. Pronto. Mas a Aneta Furtsekoga, ela tem uma voz muito, muito característica. Ainda hoje, já não sei se canta, não. Mas em 2004 tinha. E a Ana também. A Ana tinha assim uma voz muito mais, ou seja, mais suave. Mas assim, uma voz muito, muito bonita também. Gostava muito da voz da Ana. E depois, ou seja, é aquela base. Eu cresci, não digo ouvir o Zaba, mas sabes que há uma coisa muito curiosa que eu me lembro. Já agora, faço aqui um pequeno parênteses. Às músicas que eu... Pronto. Há uma altura em que um grupo de onde nós já estivemos foi à escola, no Brunovo de Coimbrões. Apresentar a peça, não sei quê, não sei como é que se chamava aquela peça, mas tinha temas da liberdade, da baixinha, e cenários, e coisas engraçadas como o jogo de mímica, e não sei o quê, da escola C mais S, não sei das quantas, ou PS e PSD, era isso. No dia a seguir, há danças de salão, na mesma escola, Só que a peça foi de noite e a sensação foi de dia. E se não estou em erro, a coletividade foi a mesma. Mas pelo menos a pessoa que filmou foi a mesma. Forneceram-nos a gravação e tal. E no final, lá devia ter lá os nomes das pessoas e não sei o quê. E tinha a música Kimi, Kimi, Kimi, One Man After Midnight. Amen. É isso. Olha a coisa. A Man After Midnight. Want somebody help me. E tinha lá a música do quase princípio ao fim, né? E tinha lá, ou seja, e foi uma coisa que nunca me esqueci. Acabava a parte das danças de salão e depois tinha. Nunca ouvi isso na voz da Madonna, nunca. Nunca, também não. Mas pronto. E então? Ah, então dizia eu que essa. Ou seja, eu podia escolher aqui 20 músicas do Zaba, todas elas têm um enorme significado para mim. Pronto. E esta também, ou seja, esta Angel Eyes, tem significado porquê? Porque eu, quando é que eu conheci esta música, ou esta versão, conhecia quando baixei a discografia do Zaba, como disse, que foi em 2006, no verão de 2006. Ora, eu conheci nesse ano o serviço Torrent, foi por aí que eu baixei a discografia do Zaba, e digo-te, foi uma coisa que me deixou muito feliz, porque eu não conhecia aquela música, não conhecia já nessa altura, mas eu adorava aquela versão, eu, sabes, faz lembrar de uma coisa que eu fazia muito na altura, que era libertar energias. Eu dançava, eu rodopiava, eu fazia por uma linha. Nesta casa não posso fazer nada disso. Mas na altura podia. E adorava poder fazer isso. Para mim era uma coisa extremamente revitalizante. E então fazia isso muitas vezes ao som da música dos ABBA. Especialmente desta. Especialmente desta Angel Eyes. Por isso eu gostava de partilhar convosco esta música. Foi este motivo pelo qual, ou estes motivos pelo qual a escolhi. Porque de facto tem muito, muito, muita coisa a ver. Pronto, como se conhecia pelo Amul. Não há problema nenhum em dizer que agora baixa a música em Portugal. É legal. Conhecia pelo Emul e depois obtive a versão original. Já agora esse remake era essa versão era dos Abra Cadabra e não dos Abra Teen. Nem dos 18. Não, se fosse dos 18 eu reconhecia logo, entendes? Só que os Abra Cadabra, as vocalistas têm uma voz parecida à da Ana. Tu sabias que havia jogos de Mega Drive com esse código? Como por exemplo Toy Story? Sabia. Podias, não sabia. Eu cá sabia, acho que era para o segundo, acho que era quando passávamos a segunda, acho que era a segunda etapa, para passar para a segunda etapa, tipo, aquilo são cinco coisas, não é? Cinco etapas diferentes. Não sei o que é que estás a falar. Do Toy Story. Não, o Toy Story o Abracadabra servia para passar de nível sempre que quisesses. Quando a coisa é complicada, passavas de nível, sem precisar de chegar ao fim. Ah, pensei que fosse ABBA. Abracadabra. O código era Abracadabra. E como é que eu escrevias isso? A, B, o R que é o right, A, C, A, D que é o down, baixo. O right é direita, down, baixo. Onde acabou o D? A, B, R outra vez, direita, A. A, B, direita, A, C, A, baixo, A, B, direita. Ah. Não sabias? Não, eu sabia esse código. Eu sabia desse código, mas não sabia, eu só sabia como A, B, direita, A, C, A, baixo, A, B, direita, A. Abracadabra. Engraçado porque esse código também se aplicava ao Mortal Kombat. É, meu, sim. No Toy Story seria para passar de nível. Canção número 3. Intérprete. Engraçado. Outra vez. Canção número 3. Ei, por aí. Como é que se diz cima em inglês? Up. Cu. A ser cima. A cu. A B. Abaixo. A ser cima. A ser direita. A cu. Pronto, fazemos isso depois. Canção número 3. Intérprete ABBA. Título. Como é que é? Angel Eyes. Orquestração. ABBA. Eu estou aqui para lhe servir, meu marido. Então deite que eu lhe quero usar. Ai, hoje não. Sabe como é, tan? Estou no dia das regras. Ah, então vá se lavar que eu tapo o nariz e faço de conta que não. Ai, meu marido, mas eu fico com vergonha de me mostrar assim, suja, para o senhor. Oh, então vou a Bataclan, já que na rua tenho o que não tenho em casa. Pode ir, Coronel Jesuíno, fica aqui. Esta semana foi também marcada, isto tive uma semana preenchida, começou já no sábado à noite. Já disse domingo, segunda e terça. Segunda e terça deve ter acontecido alguma coisa muito boa, como não que foi, mas. Quarta. Quarta à noite, eu vou-te contar. Wednesday night. Que me lembro, posso já ter vivido outros episódios semelhantes, mas não me lembro. Foi o episódio mais denso, cheio, emotivo que alguma vez vi numa série ou numa telenovela. Sobretudo telenovela, porque o Prison Break tinha muitos episódios que aquele dia estava sempre coisas a acontecer, etc. Mas em termos de telenovela, foi o episódio mais cheio de sempre. Estou a falar da Gabriela! Na quarta à noite, e foi praticamente em todas as cenas, naqueles 40 minutos de episódio, vamos lá quantos minutos é que teve, só dois pedacinhos é que não tiveram a ver com nenhum deles, de início ao fim do episódio, foi a sequência desde o Coronel Jesuíno ser informado pelas velhas da religião, sabes como é? Nosso Senhor, Amém, Nosso Senhor Jesus Cristo, são muito, muito bem comportadas, que foram lá meter hoje para o mexerico. Foram contar, uma foi contar. A que fala assim, Jesus Maria, sua fé, que nem percebe metade do que ela disse. Foi contar ao Jesuíno, que é o José Wilker, que fazia Mundinho Falcão na primeira. Na primeira, não era a primeira. Pronto, na versão de 75. Foram-lhe contar que a mulher não estava na igreja. Estava sim no dentista, mas não era tratando de dente, não. Você é corno, Coronel Jesuíno. Eles são amantes... Ai, não, tenho que falar com ela. Você é como o Brasil. Eles são amantes. Sim, eles estão na cama, os dois sonzinhos. E ele soube, ficou desesperado, foi ao quarto, partiu o espelho, partiu a mesa, partiu não sei o quê, pegou numa pistola, foi calado, e depois assistiu-se ali a vários minutos seguidos, silêncio. Silêncio com a música e ouvir os movimentos dele. Desde o momento em que ele soube e foi ao quarto buscar a arma, partiu tudo, saiu, andou pela rua, fez o percurso todo o pé até ao dentista, arrombou a porta, porque a porta estava fechada, porque eles dois estavam lá dentro, ele fechou a porta e as janelas, arrombou a porta, à terceira ou à quarta tentativa, sempre em silêncio, subiu as escadas, abriu a porta, viu os dois, estavam os dois a jogar cartas. E ela percebeu-se, parou tudo, Jesuíno, não, Jesuíno, começou logo a chorar. E ele sempre no silêncio, pega na pistola, dá 3 tiros em cada um, vem-se embora, chega cá fora, as pessoas já se têm apercebido, já chamam 40 pessoas cá fora à porta do dentista. E ele vai a pé até à casa da Doroteia, que foi a que lhe tinha avisado. Sempre em silêncio. Não falou. Exaltou-se um bocado e chorou quando, depois de matar os dois. O que é que acontece depois? Que já, na quarta já aparecia a minha avó, ainda não vamos com coisas da novela, por saber que na altura era assim, e se calhar hoje em alguns sítios é. Souberam que ele tinha matado, que ele tinha assassinado os dois. Foi tudo a casa da Doroteia. Fez o que devia fazer. O meu abraço de... Ah, grande, você mostrou que é homem. Homem não pode aceitar que é corno. Até chegou lá o manda-chuva daquele todo, o Coronel Ramiro, foi lá a propósito para lhe dar uns... E depois chegou lá o delegado. Responsável da autoridade, que vai abrir inquérito, caíram em cima dele, mandaram expulsar-me que não tinha nada. Eu matei porque devia matar, tinha que matar. A mulher não pode trair o marido. O homem pode ir todas as noites ter com as prostitutas, que não há problema nenhum. Mas isso surgiu já, deu-me logo ideia para outro tema de conversas aleatórias, para um dia destes. Mas foi um episódio, foi bem feito, lá está, que não vai haver representado e. Foi, acho que foi tudo no sítio certo e com a dose certa. Percebes? Exato. E depois, aquilo de depois, mal chegou lá, eu pensei que... Por que eu falo assim, é o maior filho da Doroteia, pai? O pai do Berto. O paiinho. Estou ouvindo, não. Ele tinha ficado aflito quando se apercebeu do que a Doroteia, do que a mãe ia contar ao Coronel Jesuíno. E eu pensei que ele ia chegar lá e... Ai, a desgraça que você fez. Ah, foi logo. Fez o que devia fazer. Fez muito bem. Pronto. Enfim. Na noite a seguir, quinta-feira, Eu sabia que tinha dado a ferreirinha, mas estávamos a ver a Académica e o Marítimo para a Liga Europa. Sabes, aqui é um que só vitória, sabes? Em 6 jogos ganhámos um. Académica e o Marítimo. E depois, antes de deitar, para aí à meia-noite e tal, fui ver o início da ferreirinha. Quem ganhou? Foi o Porto, não foi? Foi o Porto, sim. Fui ver o início da ferreirinha só para ouvir a música. É o gordo. Já fomos aqui no outro dia. Aliás, eu conheci o Requiem, que depois tornou famoso, não é? No... Que é para o aniversário de alguém, que era no Storyteller. E que era no Escolhes Tu, não é? Escolhes Tu. Mas isso vai ser na sexta intervenção. E ia só assistir à música. Ah, já agora, uma referência, ou uma asneira que eu não disse, para variar, há umas semanas, quando disse que a Lídia Franco era a protagonista da Ferreirinha, mal, é a Filomena Gonçalves. Subimos um pouco de nível para mim, a Filomena Gonçalves. É claramente uma das melhores atrizes portuguesas. Em tudo, é? Estás a perceber? Sim, sim. Em tudo. Então, quando ela entrou no Vale Rosa, é que a popularidade dela. Bom. ia ver só para ver a música inicial. Vi o episódio todo. Pronto. Lembras-te que eu falei no outro dia sobre o fascínio, o gosto pelas séries da época? Eu sei, sim. Pá, confirmei com aquele da Ferreirinha. Ia mesmo, acredita que ia mesmo só para ouvir a música. E vi o episódio até o fim, todo. Só fui para a cama quando estava a dar a música final. É um fascínio. O que tu disseste que era a Catarina Furtado na fogueira, o processo de Távoras, que é parecido, foi ser deitado lá nos anos. É tudo a ver, tudo a mesma coisa. O Camilo Caixão Branco foi preso, conheceu o Zé de Telhado lá na prisão. Ele só foi preso porque quer estar perto da Ana Plácido, a sua mulher. Não é mulher, mas a sua, pronto. E continua aquele fascínio por... Mas voltando ao que estava a dizer sobre as mulheres. As mulheres não pode, o seu, como eu disse no início desta intervenção, e não escolhi a Sinhazinha e o Jesuíno. Não sei se aperceberam onde imitar personagens da Gabriela. Sim. Pois, não, ninguém tinha percebido. A mulher é feita para obedecer o marido. Cuidar da casa, cuidar dos filhos, ter tudo prontinho para fazer, e para ser usada quando o marido quiser. E não pode recusar não, nem que esteja no dia das regras, não pode recusar o marido. O marido pode recusar à vontade e pode ter com as outras, quando lhe apetece. Eis que, e já na parte final do episódio de quarta-feira da Gabriela, surge a Malvina, em que lhe é oferecido um... Não, já estou a inventar, não foi na quarta, foi na quinta. Foi no mesmo dia que eu vi a Ferreirinha. Eis que, na quinta-feira, no final do episódio... A Malvina se recusa a casar com o noivo que lhe foi oferecido, que foi o Berto. Sabe não, paiinho? Vim lá das fazendas, levei uma coça da grossa. Lá da família veio o pai, veio a mãe, veio tudo. Uma moça ficou caidinha por mim. Andava sempre a perseguir-me. Era. Não era contra nem nada. Ah, fez muito bem, meu filho. Meu neto não é lugar da fazenda. Vem embora para casa, fez muito bem. Jesus Maria Silvestre. A Malvina recusou-se a casar com o Berto e desesperou em todas as direções que a mulher não foi vida para obedecer e que nunca ia casar com um homem que quisesse mandar nela e controlar a vida dela, e sobretudo porque esse Berto abusou da tal Lindinova, que agora está no Bataclan, desgraçou a vida dela. Era a moça, a menina era a moça, deixou de ser, e lá está. E os comentários de todos, quer de homem, quer de mulheres, é que se a Lindinova se deu na cama é porque quis, o homem nunca a obrigou. Se ela sabia é porque quis. E sabes que antes de casar, antes do casamento, era a casar. Casar antes do casamento. Jogar ao que patins antes do casamento era uma desgraça. A mulher já nem podia casar de branco nem nada. Mas também não é preciso ir tanto. Nós conhecemos uma pessoa que até ao casamento nunca... Bem, nós. Eu. Só com nós. Eu gosto muito de nós. É assim, nós dois. Eu. E ainda baseado nisso na Malvina, eu chego a pensar, pessoas como que tinham a cabeça, porque a maioria das mulheres, ou para não dizer 95% das mulheres, ou 99%, faziam o que as mães lhes ensinavam, e faziam o que os maridos ordenavam, e era assim que a sociedade mandava, e era assim, porque eles depois comentavam, o destino da mulher que trai é mesmo essa, é a morte. É assim que a vida é, é assim que eles dizem, é assim que a vida é. Mulher que trai, o destino é morte. E diferença com o amante ao lado, vão os dois caraças, foi o que aconteceu. Porque o homem não pode ser corno manso. Senão é gozado pela sociedade, porque isso é que é importante. É gozado pela sociedade o resto da vida e sempre, as pessoas estão sempre a maldar. Você sabe, não? As pessoas estão sempre a maldar. E o povo de Ilhéus é mesmo assim. E eu ponho-me a pensar nas pessoas que tinham mentalidade, como a personagem Malvina, criada pelo Jorge Amado. Obviamente que baseou-se certeza em coisas que via e certeza, quase certeza conheceu alguém assim, que tinha uma cabeça já a pensar por ela própria. Não, era, não limitava-se a fazer o que os outros queriam. Exato. O que a sociedade manda. As pessoas que pensavam como ela, eu acho que chegavam a uma certa altura e pensavam, eu não pedi isto. Eu não pedi para nascer. Percebes? Uhum. Tudo isto serve de introdução à música que se segue. Mais uma vez, portuguesa. Que foi a melodia mais conhecida numa telenovela que passou na RTP já para há 20 anos. Acho que foi em 93. Portanto, às 19. Cinzas. Não sei se tens ideia do que é que eu estou a falar. Não. Não. É interpretada pela Dulce Pontes. Numa altura em que a Dulce Pontes ainda gritava pouco. Cantava mais do que gritava. E foi preciso recorrer a uma atuação dela no Herman José. No programa Parabéns, Parabéns, Parabéns. Vamos ouvir aqui. E já acabei por, ao fazer esta introdução, ao fazer estes retratos dos episódios, acabei por explicar porquê. Vamos ouvir aqui uma música que me agrada. Faz-me recordar os meus tempos de infância pequenino, de novelas que dava na RTP em pequenino. Assim que tinha começado há pouco tempo, já só dava na RTP novelas portuguesas. E que foi uma música que me fascinou quando ela foi apresentar no Parabéns, do Herman José. E vamos ouvir essa atuação. Música ao vivo, voz ao vivo. A 12 pontos, como eu não pedi para nascer. Acho eu que o título é esse. Se não for, passa a ser. Enterrei-me e tudo. Não, não é. Eu já vi tudo o que há para ver. Parem para eu descer. Não pedi a ninguém para nascer. Se não for, é 12 pontos cinzas, é 12 pontos eu não pedi a ninguém para nascer. É uma coisa assim. Vambora. Bem fácil, escreve-se a lyric no Google. Não, não, obrigado. E o que eu passei para encontrar esta música? Andei quase uma semana para encontrar, encontrei ontem ao fim da manhã. Eu tinha a discografia toda. E acho que tem. Não tens, ela não está em nenhum disco dela. Não está em nenhum disco da Dulce Pontes. Fogo. Pois, o que eu posso, por isso é que eu não sei o título, se não sabia. Vamos embora. O rosto gravou bem o mar. Como usufruto do que fomos, gomos azedos ou sorvados momos dos outros, mas sem carnaval. Eu já vi tudo o que há para ver. Parem para eu descer. A ninguém. deixem-me cá adivinhar, ele vai falar na Raquel, que era uma pessoa importante para ele. É, na cassete. Vai falar na cassete, não sei se tinha. Não sei, digo. Tanto tempo para nós se desviar o assunto. Ai, pois, não, claro. Nessa pois. Outra, não, nessa outra não, não desviaste, não. Gostaste da música da Dulce Fonte? Bonita, não é? Gostei, sim, sim. Não, é bonita. Esta era aquela parte. Eu estava aqui, tu estava na alcapacete. Esta era aquela parte em que a gente. Vamos ouvir a música. Tá. É esta a música. Não tem piada também. Mas sabes que há outra coisa. Há outra coisa que tu não te. Não, quando foste 10 anos, não trouxeste. Lembras-te daquela do American qualquer coisa, dos Offspring? Tum, tum, tum, tum, tum, tum. Pam, pam. Já não sei o que é que. Não, eu apanhei esse pedaço. Mas não meti porque já tinha o exemplo. Quis dar um exemplo de cada. E já tinha o exemplo desse da música. Vamos ouvir a música. Eu não sabia nada. Foi 3 emissões seguidas em que era para incluir o americano no Sons of Swing e nada. Pois é. Só a terceira, culpa tua, obviamente. Uma vez, outra não. Não, por acaso foi das duas a minha culpa. A culpa minha, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem, logo vou uma. Logo, daqui um bocado, daqui um bocado. Um bocado, quantos? Às 7 horas vou uma missa, quer dizer comigo? Às 7, sim, pois. Daqui um bocado, não, se calhar já passou com as suas intervenções de meia hora. Pronto, eu estou a esta hora estou numa missa. Pronto, mas como eu já fui adiantando, retomando na parte da cassete, ou seja, a cassete com as 11 músicas. Agora quem quiser faça o rewind até. Ah, estás curioso, estou farto de ouvir essa palavra. Quando entrevistaste a Inês, disseste para aí 3 vezes o rewind. Na semana passada estávamos a... Depois só a ouvir a emissão é que eu me apercebi, que na altura da gravação não ouvi. Estávamos aqui nos colhões e tu disseste o rewind. Agora andas com o rewind. Fala português, pá. Ou então escolhe a música dos The Cardigans. Chega. Cassete 11 músicas. Cassete 11 músicas. E eu na altura. Eu conhecia todas as músicas dos Abba que estavam lá na cassete. Menos uma, que era a última. Por acaso, era uma edição. Não, a edição especial foi diferente. Foi quando depois colocaram mais uma Happy New Year. Mas não. Mas, portanto, houve essa. Ou seja, o disco tinha 11 músicas e eu conhecia todas menos aquela. Aquela música eu não conhecia. Pensei, esta música deve ser um original dos 18s. Só pode. Eu não conheço essa música. E, entretanto, depois baixei. Afinal, não é só de agora que tu. Coisas. Sim, olha que engraçado. Pensavas que. O que é engraçado, pá? Ah, é isso. É tão bom. Onde é que vai ser a discografia? Faz as vezes aí, foi. Não, lá estás com momentos mortos, fala. Estava a pensar. Porque... Pô, mas não esqueças quando pensas, não há comunicação, não há diálogo. Que então, quando fiz a pensar, quando eu for a pensar, faço sinal para tu começares a cantar. Agora fizeste-me lembrar no programa também dos 2 anos, no dia 6 de outubro. Não sei porquê, estou sempre a falar no dia 6 de outubro. Não sei o que aconteceu nesse dia. Naquela. Isso, vai demorar. Naquela descrição que eu fiz no dia 13 com o Stairway to Heaven no fundo, para depois o Unforgettable. Sim. Esqueci-me de contar uma coisa, conta agora. Não foi só a cana do carro que me ia atropelando, na brincadeira. E o atropelamento do rato. Logo a seguir, eu depois saí de casa dela, logo, pouco depois de ter cruzado com essa tal do carro, passam dois rapazes por mim. Rapazes, um pouco mais velhos que nós. E um deles, boa noite. E boa noite. Sei lá quem era. Mas eu disse tudo com ele, boa noite. Eu, boa noite. E continuo a sorrir. Lá está, ainda vinha do estado de espírito. Isto sabe o que é que isso me faz lembrar? Que é? Uma vez que eu vinha na rua e ao café e para um carro à minha beira, olha, desculpa, sei que me podia dizer o caminho para Fátima. Uma coisa assim de género. Quem é que disse? Quem é que disse? Olha, desculpa, o ceguinho podia me dizer. Eu não tenho medo. O que é que é? Mas é que percebi que eras tu. Não disse o ceguinho. Então, estavas com a tua mãe. Assim. Então o que é que foi? Disse para falar sobre a música. Ah, pronto. Pois foi. Eu disse, olha, quando for o programa dos quais tu escolheu de 27 de outubro de 2012, fala sobre música. Como é que era? Opa! É que eu estou confundindo. É, assim, eu estou com as duas músicas na cabeça. All Last Summer e Angel Eyes, por isso é que eu peço que eu digo. Esta é o número 9, Our Last Summer, o nosso último verão juntinhos. Pronto, Our Last Summer. Então, eu lembro-me de ouvir esta música, passava muito a ver na minha rádio imaginária, a versão dos 18s. Entretanto, Depois, quando baixei a discografia do Zabem, em 2006, isto parece um bocadinho fotocópia do outro cenário, mas é verdade. Eu só quando baixei esta a discografia que também conheci esta versão original. Pronto. A música All Last Summer. Ah, pois foi aí que eu acabei, foi. Foi quando eu percebi que dava a tocar as músicas. Pronto. E foi quando conheci de fato esta versão do Zaba, a All Last Summer. Disse, então esta música também não é original deles. Afinal é tudo do Zaba. Muito bem. Pronto. E assim, eu escolhi esta música cá, porque eu lembro-me que eu relupiava, eu fazia 30 por manhã ao som desta música. Ao som da All Our Last Summer dos ABBA, a versão dos ABBA. E há uma coisa que eu não consigo esquecer. É o verão de 2006, as noites que eu passei naquela casa, e genericamente aquela casa que não consigo esquecer. Por muito tempo que passa. E na altura tinha as colunas. Estás a ver, tanto, ou seja, entras no quarto, não é? E ao lado direito, ao lado esquerdo, aliás, tem a cómoda, como tinha. Já vais-te embora. Vou. Tinha a cómoda, estás a imaginar? Estou. Tinha a cómoda ao lado esquerdo, que sempre teve, não é? Mas antes tinha lá a televisão, que também sempre teve lá, mas antes tinha lá o portátil. Pronto, tinha lá o portátil e tal, e depois. Ou seja, tinha as colunas, ou seja, depois tinha a televisão, não é? E tinha ao lado da televisão tinha o computador já noutra mesa. Tinha o computador, este não era bem este, mas era um desktop na mesma. E então eu via pelas colunas, porque depois ligava as colunas ao portátil, e eu via estas músicas, ou seja, a saírem do lado esquerdo. Sabe o que é que eu via? O quê? O tom forte e sério do início do tempo da antena já se foi. Eu estou olhando para o gráfico e depois é que me lixo. É muito tempo para falar, é muito complicado. É muito complicado. Manteres o mesmo tom de voz. Muito complicado. É facebookiano, é complicado. mas pronto, mas é o que eu dizia. Esta música dos ABBA. É de uma bolacha? Não, obrigado. A manual. Esta, ou seja, esta. Vês, é que assim acabo por me perder. Não, assim, também sabes que há uma coisa. Eu estou quanto com os escutadores e não sei. É sempre outra coisa. É sempre outro stress, outra seriedade. O que é mais descontraído. Continua. Pronto. E então. Então já me perdi. Vês? A culpa foi tua. Usava. Our Last Summer. Música. Ou seja, o som saía da esquerda a mim, não é? Cómoda. Depois já verdade que o meu cenário mudou, as minhas colunas passaram e o PC passou, não esquece, para a minha frente, quase. Mas eu fiz quando estava de pé junto à cómoda e assim. Mas é engraçado porque eu sempre tive essa. Não sei, eu adorava aquela casa e eu continuo com saudades daquela casa e aquela música. Sabes que é assim? Eu quando ouvia aquela música na versão dos 18 eu ouvia ainda. Na casa onde está agora o meu pai, não vou dar aqui a falar em localização, mas ouvia nessa casa. Mas não, mas eu estive sempre à casa onde estive até há uns meses atrás. Não é? Assisto sempre aí. E não sei, não sei explicar, a verdade é esta. Eu sinto muita falta desses momentos e. E dessas músicas que entanto se perderam quando se perdeu o disco. É fácil recuperá-las porque são usadas. Aqui estas foram retiradas no Greatest Hits. Pronto, e é isso. Ou seja, esta música faz lembrar a minha prima. Faz lembrar... Que nunca faz nada. És tu sobre o Raquel e eu sobre o Rui. Faz lembrar as minhas cassetes. Eu cheguei até quase 400 cassetes de áudio. 400. Acho que o mais alto que eu tive feitas foram 379. Pronto. E pronto. E é isso, ou seja. E é assim, muitas eram de 45 minutos. Ou melhor, de 90, 45 de cada lado. Eu tinha imensas assim de 45 minutos de cada lado. Pronto, e é isso. Faz lembrar tudo isto. A minha prima. Ou descobrir a versão original, que é sempre aquele impacto. E pronto, e é isso. Foram todos estes motivos. Começaram a escolher esta música. A música Our Last Summer, dos ABBA. A orquestração. Associação de Bombeiros Voluntários da Almada. The summer air was soft, warm, the feeling right, the Paris night, bit its best to pieces. And strolling down the Seine, we had a drink in each cafe. Segue-se uma recordação de um programão que ontem fez um anão. Olha, um anão. Que ontem fez, não é um, é dois. Vamos ouvir aqui uma coisa que foi assim, mais ou menos assim, desta coisa. Estimados ouvintes, sejam bem-vindos à quarta emissão. Me escolhes tu ou escolho eu? Mais um programa na estação preferida de todos nós. Qual é a estação, Carlos Bonaparte? diz-me aqui o meu dedo mindinho que é Antena Web. Não. Não é Antena Web. É a Rádio Antena Web. Ah, pois. Sabes como que é? Como era mindinho, nunca via a palavra rádio. Pensava por isso que ficou na rádio. Ah. Hoje começamos assim, de uma forma calma, a ouvir como Mozo tinha de fundo uma das obras-primas de Mozart, chamada Requiem, a qual se pode cantar... Aí está! Escolhes tu, ou escolho eu, vai começar, vai agora arrancar um programa espetacular. Depois deste momento de claro masoquismo, vamos voltar à normalidade deste programa dentro do possível depois desta entrada desastrosa. Não é verdade, Carlos Bonaparte? Ainda me estou a recuperar, sinceramente. Ainda me estou a recuperar. Não estava à espera deste. Tu nunca esperas nada, não é verdade? Tu tens de estar sempre prevenido para todas as situações que apareçam na tua vida. Isto é um conselho que dou a ti e a todos os ouvintes que nos possam estar a escutar neste precisamente, neste belo dia, terça-feira, 26 de outubro. Quem faz anos hoje? Faz o meu irmão. Teu irmão faz anos hoje? Ah, eu disse à sorte. Que... Não, mas não vamos perder a seriedade, vamos continuar. Ah, é o meu irmão que faz anos hoje. Que giro. Quantos fará? 26 também? Não, só 26. Está a ver o que é que eu sabia que ia fazer 29 agora? Sim, diz lá, quantos faz? 26. Faz 27 anos. Quer dizer, pelo menos... Que eu lembro-me disto do 26. É o que te dizem, não é verdade? Exatamente. Não estavas lá para ver quando é que ele nasceu, não é? Parabéns, temos que dar os parabéns ao teu irmão. Temos que dar os parabéns. Que eu lembro-me disto do dia 26 e portei. Faz 26 e então não faz 26. Eu hoje, eu 27 mais antes de introduzir a minha... Bom, isto já vai funcionar como primeira música. Como introdução à primeira música, antes de ouvirmos a música propriamente dita, eu vou-te mostrar uma coisa. Gostaste? Eu gostei de ouvir essa recordação. Antes de ouvirmos a música propriamente dita, vou explicar o motivo. É também uma música dos ABBA, só para ele ficar contente. Eu ia escolher mais uma portuguesa. Fui ver ao histórico e pensava que já tinham passado vários dos ABBA e afinal até hoje, até o dia 27 de outubro de 2012, hoje é um dia histórico negativamente para este programa, porque os ABBA passam a ter... 6 músicas já no historial deste programa, em vez de ter só duas, que até agora tinha sido I Have a Dream e Lay All Your Love on Me, por acaso até fui eu que escolhi. Pois, já esqueci de dizer. Mas isso foi por causa da outra muita coisa. E então, a que se quer meter no jogo? Enfim, bom, há gente triste para tudo. E o que eu ia dizer é que isto tem uma justificação simples. Duas. A primeira é que responde. Três. Responde ao estilo, para o gajo ficar contente. E tem o título. De um tio meu, que faz as alegrias de muita gente quando está por perto, e tu ainda neste ano estás com ele. E que no domingo fiquei na mesa, estava eu, os meus pais, e ele e a sua esposa, a revista Gina. Oh filha, vamos plantar o que está aqui na revista. Ainda no domingo foi a grande conversa, a maior parte do tempo da conversa foi com ele. E uma pessoa, ao menos eu não quero tiver, mas também tem conhecimento, sabe do que está a falar e leva a coisa para a descontraída. Só lhe mudava uma coisa, é o comportamento dentro da igreja. Não sabe? Uma pessoa dentro da igreja não é obrigada a estar quietinho e dizer as orações todas, mas já que não gosta daquilo e se não se identifica, não entra. É o que eu acho. Olha, a nossa amiga do A Beira Má Plantada, que depois anda contigo no coisa. Fez bem. Não se identifica com aquilo. Quando nós fomos a um funeral do sogro lá de uma colega, ela ficou à porta. É assim que as pessoas fazem. Agora. Por acaso falei com ela esta semana? Foi? Nunca mais falei com ela. Desde o ano passado. Eu também converso com ela, mas só descobri uma mensagem. Mais nada. Pronto. O que eu tinha a contar, que não contei na semana passada, tem a ver com sonhos. Até porque esta última escolha ia ser relacionada com uma música que fala sobre sonhos, mas afinal não vai ser. Pensava, estava na ideia que o estilo musical era diferente do... Como é que chama a música do que ouvimos? Que ouvimos agora, ainda agora, por acaso ouvimos. Our Last Summer. O nosso último verão. O meu último sonho foi engraçado, mas primeiro vou-te contar o da semana passada, que não contei. Também foi de sexta para sábado. Estas manhãs de gravações dos colhões fazem provocar sonhos esquisitos. O que é que eu sonhei na semana passada? Com a tua irmã. E que estava com ela. E lá está, confirmava-se o que eu penso na realidade. Que era uma pessoa muito... Que encaixa comigo. Mas já não sei contar muito mais, mas sei que estava com ela, na altura sabia, no sábado amanhã, na semana passada sabia. Que estava com o Stefano Germanotta e. Ah! Eu pensei que fosse com outra, irmão. Estava com o Stefano Germanotta e estava muito bem com ela, e um bom convívio, e uma pessoa a saber tu conversar. Contaste-me? É, contei. Contaste. Mas aqui no programa não. Acho, eu acho que não contei, estás a inventar outra vez. Pois. Contaste. E tu também estavas lá. Não te contei nada, só não lembro de ter contado isso. E tu também estavas lá e eu a tentar fazer a interlocução, a tradução de ti. Contaste-me isso, cara. Pronto, também contei. Agora estou a contar os ouvintes, vai-te embora. Já ouviste? Portanto, estavas a ouvir. Conta. Não te contei o sonho que tive hoje. Isso não. Lembrei-me porque está aqui esta coisinha à frente que entrou no sonho. Hoje tive um sonho de aventura, de autêntico, sei lá, como é que se diz, momento de decisão para o mundo. Tem a ver com duas coisas. Agora estou a saber. Agora... Foram gerações do Benfica. Tem a ver com isso. É que, agora só agora que estou a raciocinar. Ontem voltei a ver o Dragon Ball, como vejo quase todos os dias. E está na parte em que o Trunks já veio do futuro outra vez. Mas descobriram que havia outra máquina vinda do futuro, que é do Cell. Depois vem-se a descobrir que é do Cell. Lembra-se disso? Eu não lembro, a segunda máquina do tempo que... Mas já é que se dá? 1:30 da tarde. 1:20, 2:20. Dá 2 episódios. Só que não te adianta a ti. Porque é em japonês. A sério? Pois, por isso é que eu já ouvi, que acaba uma nova versão. Dragon Ball Z Kai. Tem outra qualidade de imagem, tem os episódios são mais... Há um género de resumo e tem outra vertente. E é em japonês. Por exemplo, eu estou a ver. Se fosse outra vez tudo igual, para mim não estava sempre a ver todos os dias. Podia ver de vez em quando, mas todos os dias não. O Trunks chegou, sabe, a máquina já estava cá há 4 anos. Portanto, foi no futuro que ele tentou resolver o presente, o Trunks. À noite, já ao fim da noite, e eu fui ao Twitter, tanto no web, muito nojo. Não sei se são isso que eu escrevi lá. Isso significa... Sim, sim. Okay. Atenção, frase do dia. Atenção, vamos em direto para o Pavilhão da Luz. Ontem foi dia de eleições de Benfica, já falámos aqui há um bocado. Ontem... Foi logo na primeira intervenção, não foi? Ontem foi dia de... Ontem foi... Atenção, vamos em direto para o Pavilhão da Luz. Está lá alguém a coçar o nariz. Ou seja, eleições de Benfica, 2 pontos. O futuro do planeta em causa. Estava ali a ser decidido o futuro da humanidade. Talvez juntando essas duas coisas, eu sonhei que nós tínhamos viajado para o futuro, muitos anos mesmo, em que, por exemplo, tu estavas numa estação de comboios e aquilo, havia uma autêntica bancada de pessoas à espera e o teto era móvel. Quando chegava um comboio para um lado, o teto chegava-se para aquele lado para as pessoas não apanharem chuva ou sol. E se havia um comboio que chegava para um lado, o teto andava sozinho e tapava as pessoas que estavam do outro lado. As pessoas estavam a sair e a entrar do comboio para não apanhar chuva ou sol. Bem, agora estou a ter imagem, aquilo foi um sonho mesmo da aventura da filme. As pontes que ligam Porto e Gaia ou não existiam ou estavam diferentes. E chega uma altura em que no veículo que nós... Não era as caminhonetas hoje, mas no veículo onde nós íamos. Onde antes estava uma ponte, só havia uma subida assim íngreme. E nós íamos ou espetar contra o muro, contra a montanha em si. Ou então voltávamos para trás e dávamos camalhota para trás no veículo. Mas o motorista pega num comando, carrega num botão e a estrada fica lisa. E nós passámos à vontade. Estávamos num momento de decisão em que a coisa... Estávamos lá a decidir, a tentar evitar... Que era uma... Como é que tenho a dizer? Se a gravação tivesse começado quando eu cheguei, eu não me lembrava. Estávamos a tentar evitar, não era um cometa, mas havia alguma coisa que vinha contra o planeta, percebes? Ou contra o sítio onde nós estávamos. E era uma missão de risco a que nós estávamos, porque, e vai já perceber porque é que eu estou a dizer nós, porque nós íamos fazer aquela viagem de regresso ao tempo presente, mas podíamos não chegar vivos a esta altura, percebes? Exato. Porque podíamos colidir com a tal coisa aqui. E qual era a minha preocupação? Era trazer as coisas nossas da altura, a mochila, a bagagem que nós levámos. E o que é que eu trazia? Havia dois, já não sei quem estava comigo. Eu trazia uma mochila e mais uma coisa que eu vou dizer já. E o outro trazia a mochila dele e a tua mochila. Porque o ceguinho, coitadinho, não podia carregar em nada. E o que é que eu trazia além da minha mochila? A máquina de Braille. Eu, olha, com a coisa do Braille, preocupo-me. Que eu já conheço, que ele nas nossas aulas fazia tiqui-tiqui-tiqui. E então do futebol. para o presente, eu trazia a minha mochila e a máquina de braille do, do Carlos. Lembro de atravessar a Ponte Luís, que já não era como é agora. E vemos assim as viaturas que, sem rodas e tudo, andar assim de um lado. E eu lembro de estar com a tua máquina na mão e com a mochila às costas. Depois, se íamos, salvámos ou não o universo, não sei, porque recebi uma mensagem às 9h05 da manhã e acordou-me. Foi nessa altura. Mas deves ter conseguido, estás aqui hoje. Nessa altura. Mas foi muito bom, obrigado, foi muita piada. Agora vamos embora, pronto, até para a semana. Vamos ouvir então o Jaba e o Fernando. E tu, o que é que dizes? Até para a semana. If I